Fátia! São poucas e muitas! São poucas, meu menino! Mas para onde já são mais muitas? Oh, diás! São poucas e muitas! São poucas, meu menino, são poucas, mas para o ano já são mais muitas. Oh, diás, são magras ou gordas? São magras, menino, mas para o ano já são magras. Diás, são pobres ou ricas, são pobres meninos, mas para o ano já são maridos.